Abre o portão a caminho da rua, olha pro céu e contempla a lua. A luz de cada estrela é sua companheira, a mesma parceira de segunda a sexta-feira. Bem depois dela partir, os primeiros raios de sol irão vir. Atravessa o campinho andando apressada, se perder o ônibus das 5 chega atrasada. Só que o baú não ajuda na missão, desconforto, atraso, superlotação. Pra ir sentada folheando, lendo o jornal, tem que pegar lá no terminal central. Se não bater o cartão exatamente no horário, o desconto vem, sem perdão no seu salário. Chega, muda de roupa, uniforme e avental, completa com a touca no cabelo visual. Chefe de cozinha, orgulho da empresa, negra, almoça sem os filhos da mesa. A mesma rotina, entra ano e sai ano, de Samambaia Norte a rota do plano. Não reclama da vida, sempre positiva, pai manda lá, o bem-estar cultiva. Quando questionada das dificuldades, diz que todos têm com grau de intensidade. Nunca desiste, nem joga a toalha, joga bem seguida, enfrenta a batalha. Se não dá na valha, não admite falha, realidade de quem trabalha. Nunca desiste, nem joga a toalha, joga bem seguida, enfrenta a batalha. Se não dá na valha, não admite falha, realidade de quem trabalha. Asa norte do avião, já são 3:30, a barriga está vazia, a mente cheia. Lá Paraná inicia a jornada, literalmente ele dorme na parada. Sobrevive do lixo, latas e metais, roupas, acessórios e tudo mais. Um cara bem inteligente, lê bastante, tem uma visão ecológica interessante. Fala do caos brutal da sociedade, pergunta quem é feliz de verdade. Sem ciclovia, de bicicleta, concentrado numa cidade feita pra carros. Bate no peito, diz ter orgulho de não se envolver com esses bagulhos. Joga fofoca, confusão, crê que o bem é a salvação. Diz que é difícil a vida na rua, todos julgam a vida igual a sua. Antenado, diz fazer menos mal do que quem polui acelerando no sinal. Ele é mais um personagem, não uma lenda. Espero que ao final você entenda que a parada onde o passageiro sobe e desce é moradia enquanto o lar não aparece. Nunca desiste, nem joga a toalha, joga bem seguida, enfrenta a batalha. Joga a toalha, joga bem seguida, enfrenta a batalha. Se o dá na valha, não admite falha, realidade de quem trabalha. Às 5 da manhã tira o veículo da garagem da CI ao RK, apreciando a paisagem, fala pouco. Não é de correr risco, foge do congestionamento no horário de pico. Um bom baiano, 50 e poucos anos, o que passou na vida, eu fico imaginando. O carro vai levando, só o motorista, estrutural é PTG. Quem arrisca via é guerra, balão do Colorado. Notícias do trânsito chegando pelo rádio, no trajeto da carona, dependendo do lugar. O carro uma gota, o trânsito uma rã. Daí passou a refletir, bom mesmo seria assim. O transporte público fosse de qualidade, atendendo com dignidade a cidade. Só que a melhoria esbarra em problemas, máfias, empresas, caixa 2000 esquemas. Ao fazer as contas, chegou à conclusão, só eles quem lucram com a atual situação. Amanhã recomeça tudo novamente, rotina de gente pouco influente, que não atrapalha, tá no campo de batalha, realidade de quem trabalha. Nunca desiste, nem joga a toalha, joga bem seguida, enfrenta a batalha. Joga a toalha, joga bem seguida, enfrenta a batalha. Se o dá na valha, não admite falha, realidade de quem trabalha. Amanhã recomeça tudo novamente.